Capitão da Mangueira, ainda 30 milhas de separação, só o estado pelo centro brasileiro. 353, o seu novo limite é a radial 242 do Bela Rede Salvador, está 3513. Operação na Cruz da Gata 3513. a small tier for the 5065. intersectional Brasília, Center 131, decimal 3, secundário 123, decimal 0, Martina 075. Yeah.